Os Simpsons. Bem-vindo à usina nuclear de Springfield. Um espírito nobre engrandece o menor dos homens. Marshmallows da Páscoa. Nunca é ruim porque nunca foi bom. Escola primária de Springfield. Se o Vila Nova não vencer, perderemos tudo. Hã? Hã? O quê? Não entendi. Ah, você... Precisa de uma piada. Sim, senhor. Sim, senhor. Quem são esses caras? Hã? Os Simpsons. Senhor, por favor, não faça isso. Ah, pare de ser medroso. Prisioneiro do Amor. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Quer se casar com o Mo? Essa foi fácil. Consegui! E fiz tudo sozinho. Smithers, você sempre tem que estar embaixo dos meus pés? Desculpe, se houvesse um jeito menos espetacular de salvar sua vida, eu deveria descobrir. You see this guy, this guy's in love with you. Sr. Burns, durante a queda eu achei que não iria conseguir. Achei que nunca iria poder dizer algo que sempre quis dizer. A verdade, senhor, é que eu sou apaixonado pelo... Som da sua própria voz? Ora, não sou uma árvore para ficar ouvindo o Reginald com seu canto interminável. Não me entenda mal, mas você não é nada para mim. Eu me importo menos com você do que com o carocinho preso no meu dente. Ah, pode tirar? Nos vemos no escritório. Não se atrase. Suíte executiva. I've lived half of my life, living half of a life, waiting for you to 34. Can't you see the fire burning in my core? Is there a half-life for hope? I know. Zero dias para desgosto. Is nope. I failed at my mission. Derretimento. Just fishing. And now I'm here wishing to be decommissioned. Have you ever felt down? Much worse than a meltdown. My heart is covered in burns. Ah! Os três patetas, venham aqui agora. Então, gostam de alegria e diversão? Diversão sempre tem alegria, então isso é meio redundante. Quer pensar e perguntar de novo? Tá, uma diversão para vocês. Guardem corretamente as varetas e depois façam um procedimento de manutenção da turbina. Manutenção de rotina, a gente não faz isso não. Muitas coisas nunca conseguimos fazer. É, sabemos, ouvimos sua canção. Tá. Testes para a peça escolar Casablanca. Não esqueça, traga dois lápis e um lanche. Jaqueline Jones, lendo para o papel de Ilsa. Ah, eu gosto dessa aí. Boa menina. Além disso, o pai dela tem uma gráfica. Cartazes de graça, quatro cores. Sim, sim, esperto, é. Não posso mais lutar com isso. Eu fugi de você. Uma vez, não posso fazer isso de novo. Escolhas estranhas. Vai ver, o coque tá apertado. Você pode ensinar atuação, mas não popularidade. Temos nossa Ilsa. Tem certeza. Até para os padrões de peça escolar, ela é péssima. Skinner, estou soltando minha prancheta para deixar claro que todos os testes futuros serão meras formalidades. Lisa Simpson lendo para o papel de Ilsa. Intelectual? Passa. Passa batido. Posso contar uma história? É sobre uma garota que veio a Paris e conheceu um homem. Um grande homem de muita coragem. Ela é boa. Sim, melhor do que a pequena Missy Gráfica e... Aí está você. Adivinha, você acaba de ser promovida de série. É. Tudo que ela sabia ou se tornou foi por causa dele. Ela o admirava, o reverenciava, com um sentimento que supunha ser amor. Casablanca, Milhouse e Lisa. É isso! Eu vou tentar o papel do Rick. Os protagonistas vivem se apaixonando. Brad e Angelina, o sapo Caco e a Pig, a senhora Brad e o Greg. O papel de Ilsa vai para Lisa. Ah, o papel que já era meu por anagrama. E já que só uma criança fez teste para o papel principal, tenho o prazer de anunciar que Rick será feito por... Estou procurando um pobre coitado maltrapilho chamado Skinner. Quem é você? Me chamo Jack DeForest. E de todas as escolas em todos os bairros, eu tinha que ser transferido para essa aqui. Então, o papel é seu. Bom, o elenco está completo. Milhouse, você é o substituto. Substituto? Em todos os sentidos é horrível. Ai, gente, minha cabeça tá bem molhada do banho de descontaminação. Valeu. De nada. Vamos ver se isso está funcionando. De novo, não. Ah. Tragam de volta, façam funcionar. Apertem os parafusos. Achei dos dois. É. Ele está nos prejudicando porque está infeliz. O que vamos fazer? Eu sei a solução. Temos que arranjar para esse cabra uma mulher. Uma mulher que possa achar um homem para ele. Bar do Mon. Certo, pessoal. Para tirar os mitas do nosso pé, eu vou achar um namorado para ele com isso. Rede social para gays. Homer, eu sou caminhoneiro de viagens longas, que em casa sou hétero e na estrada sou gay. Mas como você sabe sobre o Grindr? Minha esposa me colocou nisso. Eu estava procurando um aplicativo para comprar grades e achei isso. O Smithers não gosta do Burns? É, mas o Burns não quer o Smithers. Isso não é triste, Marge, quando você quer muito, muito, muito, muito outra pessoa e ela fica cara a cara com você casada com o Homer. Mo, é por isso que eu não venho muito aqui. Ah, é verdade, tem razão. Com licença. Ah, delícia. Podemos achar logo um namorado para o Smithers? Finalmente uma utilidade para a internet. Não. Não, muito sensual, muito lenhador, muito só pura diversão. De onde tá aqui? Clique em mim e iremos ousadamente para a Iogurtelândia. Mas atenção, eu não gosto de gente que é grudenta. Oh, ei, por que eu estou nesse negócio? Só tem um jeito de descobrir. Curtir. Talvez possamos convidar todos eles para uma festa e ver de quem o Sr. Smith gosta. Boa ideia. Alguém por acaso aqui me curtiu, hein? Toma 5 pratas, visite meu pai, finja ser eu. Finalmente sou pago pra atuar. O calabouço do androide. Então é o seguinte, se comprar um anúncio de 30 páginas no programa, o Sam toca As Time Goes By com as mãos do Hulk. Negócio fechado. Que bom que alguém está conseguindo alguma coisa com essa peça. Como substituto, tudo que eu consigo ver é a Liz e o Jack se apaixonarem. Ainda estão aqui. Olha, Milhouse, se alguma coisa acontecer com aquele garoto que faz o Rick, você pega o papel, se é que consegue me entender. Você sabe que eu não entendo. Não me julguem. Escola Primária de Springfield. Ensaio com figurino para casa. Tá dando um banho em todas as outras pessoas da peça. Você me despreza, não despreza. Se eu soubesse da sua existência, desprezaria sim. Estarei em meu trailer. Essa água não é mineral. Aí, mané, alguém não quer te ver naquela peça. Quem deixou esses três gorilas saírem do zoológico? Gorilas. Isso não tem graça. Como você fez os valentões atacarem o Jack? O suborno mais poderoso do mundo. Um anúncio de página inteira grátis no programa da peça. Nossos anjos de ralo de ouro, Dolph, Jimbo e Kirny. Uma curiosidade sobre punhos é que todo mundo tem. Mas nem todo mundo tem um manual de instruções. Ah, não! A cabeça dele pensa e o corpo dele não padece. Alguém está usando aquele brinquedo sem propósitos de diversão. Atenção, em Casablanca, o papel de Rick Blaine agora será feito por Milhouse. E também a cantina está sem pães. Portanto, para os hambúrgueres, nós vamos usar duas fatias de torrada de ontem. Isso é tudo. Aonde você vai? Eu não posso! Fala! Seguir! Sou o estranho pra mim. Eu não posso seguir. Eu não posso seguir. E também... Por que os nazistas respeitariam salvo-condutos assinados por De Gaulle? Você está prejudicando o enredo, mas escute isso. Festa sem agendamento. Tá tudo lindíssimo. Esses queijos são cubinhos perfeitos. Obrigada. Me embrulha o estômago quando vejo cubos cortados e enviesados. Ah, Sr. Smithers! Entre, entre, entre! Você aceita um Tom Collins? Olá, Tom Collins. Já entendeu o que se passa aqui. Desencalhe seu chefe para ele não ser tão duro com você. Bom, boa tentativa. Quero uma vodka com tônica e depois vou embora. Sr. Collins, ficaria encantado por histórias de terror sobre trabalhar com Bill Shatner? Quem? Eu já gostei de você. Quer saber? Eu não acho que essa atitude seja você de verdade. Eu acho que você está com o nervo pinçado na cervical. E adivinha só, sorte sua, porque eu faço ótimas massagens. Lamento, não me interessa. Uau! Uau, como fez isso? Você gostaria de discutir isso comendo petiscos peruanos? Simpson, estou roubando o seu bartender. Tire 2 dias de folga. Uhul, 3 dias de farra! Existe alguma musiquinha gay que fale sobre celebrar? Puxão de emergência, ignorar. Você costumava correr com um monte? Mais ou menos. Licenças. Licença de pesca. Smithers, onde você estava? Vou ditando minha autobiografia, capítulo 1, tumulto na central de telégrafo. Infelizmente, tenho outros planos. Não existem outros planos. Tire minha foto para a contracapa. Não, senhor, eu não vou tirar. Na verdade, o que eu vou fazer é me demitir. Ah, meu Deus, consegui. Eu me demiti. Ninguém se demite aqui. Mais um botão. Esqueceu quem instalou esse sistema. Olá! Então quero uma dispensa para o enterro de sua irmã. Senhorita Neagle, pode soltar os cães. Ué, como assim? Solte os cães ferozes para rasgá-lo em pedaços. Mas eu não teria que responder criminalmente. Mandem soltar! Solta! Solta! Isso soa levemente sexual. Vou ter que formalizar uma queixa e também vamos ver como tem tratado esses cachorros. O quê? Tá legal, nós vamos ter que fechar tudo isso aqui. Olha, ele não me dá plano de saúde. E eu acho que eu peguei raiva. Tá legal, já chega, Sr. Burns. Vou ter que falar com o chefe dos recursos humanos. Esse aqui é ele. Luigi's. O que está fazendo? Ah, desculpe, eu sempre fazia isso pro Sr. Burns. Ah, esquece logo, Burns. Ele ficou no passado. Eu deixei a Itália 40 anos atrás. Mas você me vê, por acaso, chorando em meu parpadelli rústico com salsicha e porre? William, o que foi que você viu nele? Agora vamos pousar suavemente na pista de golfe. Tem razão. Completamente. Estou aqui por você. Vou fazer uma viagem a Cuba, tá? Minha terra natal, onde meu sotaque não é tão ridículo. Vamos comigo para Havana! Espera espera um pouco. Não sei. Mas essa é a rota que vamos seguir. Ah, que se dane, vai ser a melhor coisa da minha vida. Eu topo. O Milhouse é o pior ator que eu já vi na vida. E eu vou ter que contracenar com ele. Ele é tão ruim. Olha a foto de rosto dele. Sempre que tenho que lidar com alguém que não está fazendo um bom trabalho, o que eu faço é tratá-lo como se ele fosse perfeito. Sério? Se ele sentir que você acredita nele, vai melhorar. Fiz nosso imposto, Marge. O governo nos deve $2 milhões. Ah, isso é muito, muito bom, mas talvez seja melhor conferir de novo. O quê? Me enganei. Nós devemos $37. Fez uma ótima soma. É. O bairro Castro daqui é muito diferente do de vocês. Eu consegui. Estou feliz. Estou em um novo mundo e esqueci completamente do... Ah! Que foi? A ave da morte? Ela te faz lembrar dele. Desculpe, senhor. Você se dirigiu a mim como se eu fosse ele. Tudo te faz lembrar dele. Aposto que aquele mural com o desenho dele sendo expulso de Cuba em 1959 te faz lembrar dele. Morte ao Sr. Burns. Waylon, eu sou um homem que precisa de 100% de comprometimento, está bem? Tá legal, talvez não 100, mas no mínimo uns 20, entende? Que é a porcentagem que seu telefone celular precisa para ficar no verde. Então agora me diga, Waylon, eu estou no verde? Ah, infelizmente não. Abarro nessa máscara. Estou chorando. Todos que substituíram o Smither só me deram problemas. São meus advogados. Me digam o que fazer. Senhora, sua única opção é trazer o Sr. Smither de volta. Terá que oferecer dinheiro. Muito dinheiro, mas não vai bastar. É isso mesmo. Sim, suponho que seja o caso de um pedido de desculpas pessoal diretamente do coração. Quero em minha mesa amanhã bem cedo. E escrevam também desculpas minhas para vocês por fazê-los trabalhar até tarde. E acho bom que pareçam sinceras. Esta noite, Casablanca, a peça. Eu sei que vai se sair muito bem. Já estou me saindo, porque você acabou de me dizer isso. Obrigada. Então, o que te traz à Casablanca? Eu vim pra cá pelas fontes. Não temos fonte alguma em Casablanca. Eu fui muito mal informado. Só eu acho ou Milhouse está dando um show de atuação? Ele até parece Noah Wiley jovem. Manobrista para a bicicleta. Se aquele avião sair do solo e você não for nele, irá se arrepender. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em breve, pelo resto de sua vida. Você conseguiu, Marge? Isso merece meu maior elogio. É assistível. Milhouse, você foi incrível. Talvez seja porque... Eu não sou o Milhouse. Mas o Milhouse está bem? O Milhouse já esteve bem? Bom argumento. Vamos para a fonte de refrigerante e pedir ao Palermo uma boia e dois canudos. De que ano você é? E daí? Luigi's. Senhor Burns, Senhor Smithers, eu preparei algo muito especial para este reencontro. Uma pizza de queijo! Bem, Smithers, eu vim assim que soube que você queria me ver. Usei algo chamado Uber, que eu achei que seria um carro de força da defesa alemã, mas era apenas um... Prius, dirigido por uma... mulher. Agora os negócios. Está tudo aqui. Tudo que preciso para que ele volte. Ah, não. Esqueci o cartão da Starbucks. É muito tarde. Senhor, antes que comece, eu tenho que dizer. Eu não quero dinheiro e também não quero uma carta escrita por seus advogados. Eu quero saber por que me quer de volta. Entendo. Bem... Acontece que você realmente gosta de mim, não é mesmo? Talvez um pouco ainda. Está bem, Smithers. Tem uma coisa que eu nunca te disse. Tenho guardado dentro de mim todos esses anos. E está aqui. Sua avaliação de desempenho. Ela é excelente. Incrivelmente, isso basta. Obrigado, senhor. You must remember this. A kiss is just a kiss. Sem música. Você vende para menores. Isso se refere à venda de ovos em conserva, mas eu vou te dar leite. Senhor Smithers, Por que os homens fazem coisas tão estúpidas quando se trata de damas? Andou falando com aquele mini boga estranho. Ele esteve aqui tentando me convencer a fazer uma expedição para encontrar ouro. É isso mesmo. Eu vou comprar as mulas. Vou te falar sobre as damas, Milhouse. Não sei nada sobre elas. Mas quanto ao amor, o que te mantém é a emoção da caçada. A possibilidade de que um dia você terá o que deseja, ainda que na realidade, provavelmente nunca terá. É por isso que eu não caço damas, somente ouro. Voltarei em 6 meses com 1/3 do maior tesouro que vocês já viram. $3 por $1. A Rainha Africana.